espera da Papá Reinaldo, ponto espera da Papá PLB 4 Ondina. Torre Salvador, muito boa tarde, Web 6721, pistão no zero pronto, visual para a nave na curva. O 1328 solo ao 21, livre à direita, olho verso, olho 1-21, decimal 9. 1-21-9-3-2-2. 1697, o vento 1190 graus 09, nós autorizado, pouso pistão no zero, ajuste no 019. 0973, por favor. Uma foto da Juliette, 322. Pronto, visual para a nave na cor. Ciente, Web 6721, mantém ponto espera 1-0. Ponto espera. Número decimal 6. 18-6. Guardião 02. Ingressa... Pista 17, taxi a baixa altura até a cabeceira 35, decola com proa sul, o vento 1180 graus, 09 nós, sem interferir com o eixo de aproximação da 1-0. Avento sem interferir com 1-0, ingressa na 1735, decola a cabeceira 35, guardião 02. Torre Salvador, boa tarde, tá 3144. 3144, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Guardando 3144. Fala do colo, pro azul, curva direita, tempo capitano litoral, guardião. Ciente o guardião 02, considere decolado aos 23 e o controle 120 decimal 8, com pro azul, guardião. 1208, pro azul. Olha, o Tânia Bravo tá iniciando a descida, vai manter os 500 metros. 7, Tânia, de abraço. Grato, obrigado pela colaboração. 6721, visual com a aeronave da TAN na final. Airbus 320. Afirmativo, 6721. Após a aeronave autorizada, a linha mantém cabeceira 1-0. Após o pouso da aeronave, a linha mantém cabeceira 1-0. Webjet. Gente, após o pouso da aeronave da TAN na final, a linha mantém 1-0. 6721. Só liga. Tá ligada pra mim depois, Gideão. Afirmo. Tem livre pouso, 3144? 3144, autorizado pouso pistão 0, vento 170 graus, 109. Eu ajuste 10, 109. Livre pouso, 90, tá 3144. Gol 1328, ingresso na Juliette, e o portão é o 03. Para informação, a ATR da Trip vai iniciar o táxi agora e vai deixar o pátio livre para o seu parqueamento. Gol 1328. Tá, gente, então autorizado a ingressar na Juliette e vai para o portão 3. Do ATR 328. Por 697 na Alfa agora, cruzando. Trip 525490. 5490, mantém cabeceira no... mantém ponto espera 1-0. Mantém o ponto espera 1-0, 5490. Ran 3144, solo 25, livre à direita, livrar solo 1, 21, decimal 9. Libra na Fox, é o livrão 219, 3144. Prossiga até o Serra Talha. Informa o tipo de equipamento e o código para responder. Salvador, TAN 3144, livrou na escuta. Boa tarde, TAN 3144, táxi lento pela Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Boa tarde, mantém em posição antes da Juliette, táxi via Alfa. Salvador, Porto Sul, tinha sido pela parte. Go ahead. Eu e o Sr. Gardner, Uber, Amor, Sétimo. Luciano Nozé. Eu e o Sr. Dover, Amor, Sétimo. Mas é. 315, go ahead. Without restrictions, descend 2000 flyhead in Duna position. Roger, without restrictions, flying heading Duna intersection. Poxa, nessa Duna 5, obrigado. Está autorizado, Aracaju 230, nível, decolagem da 1-0, curva à esquerda, subida Pucca. Após Pucca, Jamo, e após Jamo, DCT Aracaju, controle 120 decimal 8, acione 5057. Após Momo, motorizado para ti, obrigado, 721. 021, controle 507, gol no 806. Correto, gol no 806, e chame pronto para o pushback e acionamento. Camarim, no 806. O TAN 3144, o seu gate encontra-se ocupado, é o 08. Vou tentar aqui coordenar com a Infero para ver se é possível um outro gate, ok? Ok, o TAN 3144 vai manter posição aqui no final da Juliette, ok? Afirmativo. Mike Juliette Romeu, boa tarde. Aguarde só um instantinho para cópia. O vai sobrevoar Pituaçu e Avenida Paralela? Alô. Alô, Juliette, Bravo Delta. Autorizado descida para 3 mil pés, 1019. 3019, Juliette, Bravo Delta. Tem a cabeceira no zero. Na hora que decolou sua frente, ele é o mesmo perfil de saída. Ah, ok, tá mantendo 5490. Autorizado até o 60, na frente continua. 6141, desça para 4 mil pés, ajuste no 019. 10, a decolagem é da 17 e proa inicialmente proa sul. Caso seja necessário, solicite a torre decolagem com proa norte. A torre opera em 18.6, controle em 120 decimal 8. Transponder 0115, Max Juliette Romeu. Meia 320, não recebido o idente. Novamente. Bom, vou até a volta, Romeu. Desce para 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, 6320, chegada. C490. Trone Salvador é o Olimpo 03, caminho. Olimpo 03. Passando identificação. Ele identificou, não está encontrando, não consegue contato com o centro, está 40 milhas, radial 173 para a idade de cima. Contato radar, radial 171, 39.5 milhas, desça para 060 na proa de Itape. Controle ao Tango de Bravo. Prossiga o Tango de Abraço. Vamos entrar na área da Fonte Fonte Nova, só autorizado até o Iguatemi, mantendo o tempo 10. Autorizado. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, ATP 5490, aperto na mão. 5490, a sua identificação. Trip 5490, contato radar na decolagem. Suba para o nível autorizado, saída MOM. 5490. O Trip 5490 acione 5011. Max Juliette Romeu. A aeronave está em Duna, 10 milhas cabeceira 10. É um Papa Alfa 34. Cliente do tráfico iniciou Max Juliette Romeu, comprou a sol. Sebastião, pronto, corte, até na 32 no México. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesulu 19. Decolagem da 10 com curva à esquerda, subida Momo, transição Frote. O controle 120.8, acione 5117. O TAM 32 no meio. Gente, TAM 32 no meio. Autorizado Fortaleza, linha de voo 370 final. Decolada 10 com curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. E o transponder 5117, o TAM 32 no meio. Correto, TAM 3216, reporte para o pushback e acionamento. Considerei pushback e acionamento, TAM 3216. Salve Salvador, boa tarde, TAM 3805, sem a informação, meu autorização 360, São Paulo Guarulhos, está no 21, pronto para cópia. Corvo, pode autorizado, Duna, Juliette Bravo Delta. É inteligível. Via Pesulu 16 até Belo Horizonte, após Belo Horizonte DCT Trive, após Trive DCT Poços de Caldas. A decolagem da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge para interceptar Pesulu 16. O controle 120.8, acione 5112. Confirmando a última mensagem, descer para 060 na proa de Itata. 060 na proa de Itata, hoje com 03. Levou no bairro da Paz? O bairro da Paz fica em que localidade, o Michael Jet Romeu? A quantas milhas da final da 10? Aproximadamente 6 milhas, fica próximo, praticamente no Travessa do Orival. Gente, é após o marcador externo? Negativo, é anterior, senhor. Fica condicionado ao tráfego. Ciente. Tá condicionado o tráfego então. O Mike Juliette Romeu tem uma aeronave a 2 milhas da posição Duna, a 5 milhas do externo. Ok, está aguardando o Mike Juliette Romeu. Juliette Bravo Delta, desça para 2 mil pés na proa de Duna. Reporte se tem condições de interceptar por meus próprios ou aguarda vetor. Intercepta por meus próprios, Juliette Bravo Delta, para 2 mil pés no ano Duna. Afirmativo. Vento 170 graus 099, autorizado pouso piscina 7. India. Bruno 924, cópia. Pronto. Autorizado Maceió, nível 350. Via Peruísque 58, a decolagem da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8, acione 5110. Autorizado Maceió, 350, 258, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Caju. Controle 20 decimal 8, transponte 51-10 gol 924. Por conta e risco. Conta e risco, tá, vai manter a separação, tá me lembrando. 24. 2 minutos para pouso. 18-6, tô dando uma cortada no quebrado. Torre Salvador, boa tarde, papapapa, hotel Fria Rachada. Confirma, a aeronave chamou só a torre? Papapapa, hotel Fria Rachada. Hotel Serra Charlie informa o tráfego no setor 1, Robson 44, e prosseguindo para Enrimar. Positivo, senhor. Hotel Serra Charlie vai para o mesmo também. Ciente, mantenha a espera no setor. Tem condições de sobrevoar e esperar a aeronave ingressar em Enrimar? Com certeza, senhor. Já estou visual com a área de pouso, agora não sei quanto é o nosso amigo. Está à sua direita provavelmente às 2 horas ou 3 horas. Positivo, ainda estou visual ainda não. Mantendo 500 pés. Autorizado o backtrack até o pátio 4, Eco India Tango. Eco Tango India Solos 37. Tango India Bravo informa a aeronave, um helicóptero mantendo 500 pés, à sua esquerda, 9 horas. Vai para Enrimar também, está efetuando espera no setor. Só visual mesmo, pode liberar que eu já estou na final, já estou encaixado na final. Ciente. Hotel Serra Charlie também, está visual com o Tango India Bravo. Hotel Serra Charlie, então, o vento em Salvador, 170 graus, 079, reporte no solo controlado. Ciente, reporta lá no solo. Ao 8, a torre. 118, decimal 6, transponder 5066, Charlie, Charlie Serra. Cação, nome da torre. Desça para o nível 050, chegada a Mário. Identificou 050 na Mário, eu chamei a 2 no 0. Estabilizado, Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta, pousa na 10 mesmo? Minha torre, 18,6 para acionar. Boa viagem, Charlie, Charlie Serra. 4-1, vetor para sequenciamento. Curve à direita para o 190. Direita 190, 6141, está reduzindo. Afirmativo, desce para 2000, informo que vai seguir um Charlie 402, 7 milhas à frente com 130 de indicada. Afirmativo, reduzindo 6141. Nessa pro intercepta o localizador. Nessa pro intercepta, 6141. Olimpo 03, reduza para 180 nós. Reduzindo 180 nós, Olimpo. Solos 39, até o corte. Correu, papapapá, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, mantenha o setor. Tem, aeronave, tem um sequenciamento aqui de aeronaves, mais 3 aeronaves aí para a final da 1-0. Ok, grato. 3 para o sequenciamento, curve à esquerda para o 360, limite localizador. Esquerda 360, limite ao lado, Olympus. Na 6320, autorizado 3 mil pés. 3 mil, meu Oxenar 6320, 0. Olimpo 03, autorizado 2 mil pés. Autorizado 2 mil, Olimpo. Firme. Autorizado 1 no meu pé, sem interferir com a final da 1-0. Afirmo, sem interferir com a final da 1-0, mas já tinha o meu. Dato. 6315 on the ground at 40, clear runway to your right, and ground frequency 121.19. Clear to runway right, ground 121.19. Lida Dael, Foz Dael, Lida, Foz Lida, Bridge, para interceptar peso Luna 0. 120, decimal 8, é o controle. 5111, o transponder. Ok, o Gol na 394 então foi autorizado para o Galeão, nível 360, decolando da pista 1-0, curvando à direita, saída da El, Leda, Leda Bridge, após a Pesoluna 0. Após a Pesoluna 0, SMAP e rota conforme o plano. 120.8 é o controle, 5111 é o transponder. Correto, chame pronto, Luna 394. Chamarão 394. Salvador Tower, boa tarde, 6215, foi Alpha. Ok, good afternoon, Oceania 6315, clear taxi to gate 04 via Alpha and Juliet. Clear taxi 04 via Alpha and Juliet, 6315, obrigado. Oceania 320, reduza para 1970. Reduzindo já, né, 320, localizador está preso. 6141, torre 186. Olimpo 03, reduza para aproximação, reporte estabilizado. Está reduzindo, reporte estabilizado, né? Torre, boa tarde, Oceania 6141, mil e meio para o externo, baixado, travado, pista livre. 6141, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Vento 170.08 mais. Ótimo, está reduzido aqui, 6141. Autorizado, gol 1754, chame táxi. Autorizado, chamará para o táxi, 1754 é gol. Juliette Bravo Delta, sola os 4-2, livre à direita. Ao livrar a sola 1 da zona decimal 9, agilize o livramento da pista, por gentileza. Autorizado acionamento, chame para o táxi. Charlie, Charlie C. Tô Charlie Hotel, vou em direto Bonf para a chegada da Bonf, reporte Del de descida. 5 horas. Charlie, Charlie, Serra, confirme a autonomia. Alfa, via Kilo. Taxi Papá, o Charlie, Charlie, Serra. Meia 141, vento 180 graus 079, que é legal 1019, autorizado pouso pista 10, cheque o trem. Abaixado, travado, autorizado pouso na 10, 6141. Pegue P3, né, da Força Aérea, 5 milhas à frente. Chame torre 18.6. Vai reduzir mais, 18.6 vai chamar a torre. Obrigado, bom trabalho. Trip 5490, Salvador. A sua escuta. Chame Recife 12545. Recife 12545. Salvador, Olimpo 03, Nacional do ILS, baixado lá. Olimpo 03, continue a aproximação, informa o número 2, o vento 180 graus 08 nós. Tem condições de reduzir um pouquinho a velocidade, por gentileza? Afirmativo, Olimpo. Reduza na medida do possível, mantendo a margem de segurança. Olimpo 03. 03, gente. Charlie, Charlie Serra, autorizado ingresso, táxi pela pista, reporta alinhado e pronto, cabeceiro na 7. Charlie, Charlie Serra. Boa tarde, cenário 6320, estabilizado o X-ray, baixado travado. 6320, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Vento no 70 graus 079. 2A. Charlie, Charlie Serra está 180 graus 089. Vai alinhar e manter a cabeceira no 7. Confirme? Mantém escuta, Charlie, Charlie Serra. 6141, solo aos 4.6, livre à direita. Ao livrar, solo em 121 decimal 9. É, Olimpo 03, reporta na DA. Nada é Alliance. 4-1, Solos 4-6, livre à direita, livre à sola 1, 2-1, décimo 9. Olimpo 03, arremeta, suba para 2 mil pés e chame controle 1, 2-0, décimo 8. Arremetendo para 2 mil chamar. Solo Salvador. Chega para o solo. 1754 para o taxi. 132 ao bordo, 48 de autonomia, 0408, alternando Fortaleza. Solo, boa tarde, Xanã 6141, pousou, livrou, você escuta? Boa tarde, 6141, aguarde instruções de táxi. Matheus, aqui na alfa, você escuta? 1754, copiado, táxi pelo pátio, Índia, ponto de espera da 10. Chame a torre, em 18-6. O ajuste agora é 10-19. Boa viagem, 1754. Pátio Índia, ponto de espera 10-18-6, 1019. Grato, devolve. Devolve. Continua em 1-4-1, continue com o táxi lento pela Alfa, aguardando antes da Juliette para ingressar no pátio. Oxenã 6141, copiou? Negativo, seu poder confirmar? Oxenã 6141, continue seu táxi lento pela Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Lento pela Alfa antes da Juliette, vai manter. É a magnética 120 de Simbra. Esquerda 320, 2120 de Simbra, Olimpos. Vento 320, autorizado pouso pista 10, vento 170 graus, 11 mais. Livre pouso 10, vento 320. Aqui Juliette Romeu observando o Airbus 318 da Oceaner com pintura da Avianca, autorizado sobrevoo no bairro da Paz. O Oceaner está na curta final da 10. Ok, está no visual e já está ingressando, descendo para 500 pés. Ciente, o Mike Juliette Romeu não interferindo com a final do Oceaner. Ok, sem problema, senhor. Salvador, boa tarde, é o CAB 2162. 1754, após o pouso da aeronave da Oceaner, com pintura da Avianca, ali mantém cabeceiro 10. Após o pouso da aeronave, ali mantém 10, 1754. Frente da Romeu. Ok, autorizado Recife conforme o nível 090 via Golf 677. A decolagem da 10 com curva à esquerda, subida Conde. O controle 120 decimal 8 e o transponder acione o 0263, o Força Aérea 2162. 2162, autorizado conforme Recife 090, Golf 677, decola da 10, curva à esquerda. Saída Conde, 208 ao controle, 0263 ao transponder. Correto, o FAB 2162 está livre o acionamento, reporte pronto para o táxi no pátio militar. Salvador, é o Gol 900 na posição 9 para puxa e acionamento. Sente, Gol 600. Assim que o Airbus A318 da Oceané parquear à sua direita no 08, iniciei no 09 e chame táxi. Sente, o Gol 900. Salvador, boa tarde, Gol no 333. Informação Romeu, cópia Congonhas. Bono 333, boa tarde. Autorizado São Paulo, Congonhas 360 nível, via Apesulu 16 até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Pirassununga. Decolagem da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge para interceptar a Apesulu 16. O controle 120 décima 8, acione 5130. Aguarde um instante para o cotejamento. Fala, 9 da Estrada, está pronto pushback também por